chamando. Quem quer ir por mim a procurar almas que no mundo vão chorando sem da salvação participar? Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sem ter esperanças de ver Deus, vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, atendo ao teu mandar, breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar e Jesus os saudará bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu.